Thank you.

Thank you.

máximo a gente pede contribuição, tem aquela marmita ali. É, a gente vai tocar um pouco mais. Eu deixei também umas coisas pra vender ali, eu espero que elas ainda estejam aqui, acho que sim. É, e aí quem se interessar depois conversa comigo. E quarta que vem eu vou tocar com o Matias, mais o Marcos Carassati, e a gente vai. A ideia é colar os papéis na parede. E aí a Jane, a Flávia e a Cacatu vão fazer partituras e ou desenhos que serão interpretados como partituras que a gente tem. A menina do Zinho. Vamos fechar essa. Você se incomoda de fechar? É, eu acho que é melhor. É, cara, caiu aí os 6,7 decibéis, né? Ah, você não me escuta? Eu escuto, mas tá bem maravilha, né? Porque eu tenho um retorno ali. Eu boto nesse caixa pra ficar. Oh, Thank you. Thank you.